jana kanu kaninye yarabi shukura sa la jana kanu kaninye jana kanu mandinye yarabi sukurasa no caninhe, quero abrir o coração. Cano caninhe, quero abrir seu coração. Mulá já na cano caninhe, quero abrir seu coração. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. seu coração.